está falando bastante aqui sobre carnaval. E claro, também tem os impactos no próprio corpo, também na mente das pessoas, de tanta folia, tantos dias muitas vezes sem dormir, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o consumo excessivo de álcool, que, por exemplo, é sempre lembrado por médicos, agentes de saúde, mesmo antes da folia, mas que muitas vezes acaba gerando alguns reflexos para quem também vai voltar para suas atividades. Para a gente entender um pouco como isso mexe com as pessoas, eu vou conversar com o Dr. Júlio César Vieira, que é psiquiatra, coordenador do curso de pós-graduação da Faculdade IPMED de Ciências Médicas. Olá, Dr. Júlio, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Dr. Júlio, a associação, claro, na nossa cultura popular, especialmente com o carnaval e com algumas outras festas, é uma associação muito direta, me parece que da felicidade das pessoas muito ligada ao álcool. Isso é uma perspectiva muito brasileira ou ao redor do mundo a gente tem isso mesmo, doutor? Tem uma associação tão próxima da festa, do divertimento com o álcool? Não, muito bem observado. Isso é mundial, essa associação do álcool com a felicidade. Por quê? O álcool é uma substância psicoativa. E uma substância psicoativa que ela atua diretamente no centro de prazer, que são estruturas neurológicas que todos nós temos para nos dar motivação. Logo, o álcool dá prazer. Logo, está diretamente associado à felicidade. Quer dizer, isso é difícil dissociar boa parte disso durante as festas, né, doutor? Mas ela tem alguns impactos que as pessoas precisam se atentar ao exagerar no consumo ou permanecer por dias fazendo o consumo permanente da bebida alcoólica, por exemplo? Acho que é muito importante nós contextualizarmos a questão do álcool. Uhum. Como você colocou muito bem, o álcool é uma questão cultural, mas é uma substância psicoativa. E nós precisamos ter uma noção do que é essa substância. Para a gente ter uma ideia, em termos epidemiológicos, 2 bilhões de pessoas no mundo todo fazem consumo de álcool. Dentro desse consumo, 40% começam a partir dos 15 anos de idade. E o álcool? Qual que é essa relação com o álcool? Quando a gente coloca um extremo, que é a dependência química do álcool, que é o alcoolismo, que as pessoas imaginam o extremo em que a pessoa está completamente já debilitada, física e psicologicamente, num quadro de dependência total, onde toda a sua vida é em busca do álcool, esse nós temos extremos. Só que as pessoas não têm noção que para chegar à dependência química, nós temos alguns passos, um caminho que as pessoas ignoram, que é o abuso do uso do álcool. Uhum. Então nós temos noção. A Organização Mundial de Saúde, muito preocupada com a questão do abuso, estabelece alguns parâmetros que vale a pena nossos ouvintes ficarem sabendo. Uhum. Nós consideramos uma dose de álcool que corresponde aproximadamente entre 10 a 14 gramas de álcool. Uhum. Uma latinha de cerveja, nós temos aproximadamente 14 gramas de álcool. Então, a gente corresponde isso a uma dose e meia de álcool. Pessoas, homens, que fazem mais de 3 unidades por dia de álcool, ou mulheres que fazem consumo acima de 2 unidades ou 2 doses por dia de álcool, é considerado uso abusivo. E o que é uso abusivo? É quando eu faço um consumo de álcool que altera a minha capacidade de julgamento a ponto de situações corriqueiras como no trânsito, onde minha percepção cognitiva está alterada, eu acabo tendo um acidente. E isso é considerado uso abusivo. Ou acabei de consumir o álcool e por alguma eventualidade tem uma discussão no seio familiar e isso leva a eu agredir verbalmente ou fisicamente algum membro familiar, isso é uso abusivo. Ou eu fiz o uso e no dia seguinte eu não consigo trabalhar. Também é uso abusivo. Uhum. Isso, a manifestação dessa característica que o senhor citou, por exemplo, do uso abusivo, ela se dá de uma forma mais forte nos jovens, nas pessoas mais velhas, ou isso não há uma diferença tão ligada à idade da pessoa, por exemplo? Não, está claramente correto. Há o álcool. É, como eu disse, coloquei a diferença entre homens e mulheres, já coloquei uma diferença, que as mulheres são muito mais susceptíveis ao álcool. Uma regra geral, quanto menor a minha massa muscular, maior terá o efeito do álcool. Logo, em mulheres que têm uma massa muscular menor do que os homens, o efeito do álcool é maior. Idosos, onde a massa muscular é menor do que no adulto, vai ter um impacto maior nos idosos. Nos jovens, ele está numa fase de transição, tá? Para chegar na vida adulta. Uhum. Nessa fase de transição, nós temos um amadurecimento cortical, frontal e temporal, em que mostra as características muito natas do jovem, que é a impulsividade, a busca de identidade e a impulsividade. Logo, uma substância que é psicoativa, que no seu início da sua ação tem um efeito euforizante, leva nessa população mais frágil, que são os jovens, potencialização das suas características natas: instabilidade afetiva e impulsividade. Quer dizer, quando a gente vê, por exemplo, aquelas pessoas que acabam, seja depois do consumo prolongado ou durante aquele consumo prolongado, por exemplo, que tem crises de choro, crises de riso ou crises de, muitas vezes, de valentia, de vontade de as pessoas que vão pro meio da rua ou sobem em locais que normalmente não conseguem, né, doutor? Exatamente. Porque apesar do álcool ser uma substância depressora do sistema nervoso central, no início da ação dela, ela tem um efeito euforizante. E à medida que vai aumentando o consumo, o indivíduo vai perdendo a sua capacidade de julgamento, levando à impulsividade, a medidas desproporcionais do que não faria habitualmente. Uhum. Bom, o senhor falou já de diferenças entre mulheres e entre homens, por exemplo, mas num sentido de recuperação, por exemplo. Pessoas que ontem tiveram, desde a última sexta-feira, tá aí pelo menos há 3 ou quase 4 dias de carnaval, quem fez um consumo muito excessivo de álcool, por exemplo, ela pode passar a encontrar dificuldades, mesmo hoje, num dia mais calmo, numa quarta-feira, por exemplo, em que a pessoa não ingeriu bebida alcoólica, que vai voltar a trabalhar, ainda é possível encontrar reflexos, por exemplo, desse consumo, Dudu? Claro, principalmente por causa de duas ações. Não podemos esquecer que o álcool, ele lesa a flora gástrica. Então, o indivíduo pode ter, no momento, alterações gástricas, como queimação no estômago, uma náusea, vômito, uma dificuldade de se alimentar. E, além disso, o álcool ele dá uma falsa sensação de saciedade. Então, o indivíduo pode ter ainda uma sensação, uma dificuldade de se alimentar. E, associado a isso, o uso abusivo de álcool, apesar da metabolização ocorre nas primeiras horas, o indivíduo pode ter reflexo devido a um quadro de desidratação ocorrido por causa desse abuso de álcool. Então, mais importante nesse momento de recuperação, ou seja, nesse momento de ressaca, é a hidratação, com muita água e suco. Há possibilidade, doutor, de termos também impactos psicológicos ligados à psique permanentes na pessoa devido aos excessos, mesmo nessas épocas esporádicas? A pessoa vai para um carnaval, depois talvez na Semana Santa novamente vai fazer um consumo tão prolongado e tão excessivo. No longo prazo ou em algum prazo, isso pode gerar algum problema para a pessoa? Olha, os problemas em relação ao abuso são problemas imediatos. Uhum. Como eu disse, discussões familiares, impulsividade levando a acidentes de trânsito, a danos na propriedade pública e privada. Além, principalmente nas mulheres, o abuso de álcool nas mulheres as torna mais vulneráveis a agressões físicas, psicológicas, sexuais, a um risco maior de gravidez indesejada, a um risco maior de doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Então, a questão do uso abusivo são mais pontuais. Uhum. Porém, se é o início. Se isso continuar, virar uma frequência, antes é só em festas, só em carnaval, em momentos festivos. Aí isso, como o álcool dá prazer, a pessoa vai ter necessidade de sentir mais prazer. Ainda mais o jovem, que não consegue retardar a sua gratificação. Tem que ser tudo no agora. Então, para que eu vou postergar o meu prazer para um evento festivo? Por que não ter toda semana? Aí, de novo, o abuso de álcool pode acontecer toda semana com suas consequências. E assim por diante, isso pode acontecer até a instalação do extremo, que é a síndrome de dependência química. Uhum. Podemos ainda fazer uma atribuição que foi feita durante muito tempo, doutor, da forma de um exemplo, por exemplo, de que pais influenciam jovens no consumo de bebida alcoólica, ou isso, até pelas manifestações, muitos pais, por exemplo, que eventualmente já beberam e pararam com o consumo da bebida como exemplo para os filhos, eles ainda são exemplos muito motores para o consumo inicial de uma pessoa? Não tenha dúvida. Como nós dissemos logo no início dessa nossa conversa, tem uma questão cultural. E os jovens, nessa busca de identificação, ele vai copiar os padrões que tem ao redor, por mais que for de forma indireta, como muitos pais acreditam. E além disso, o álcool é uma doença genética. Nós sabemos que hoje 50% do risco de desenvolver alcoolismo está ligado à genética. Uhum. Não só isso, mas aí vem a questão ambiental, cultural, a pressão do grupo, que associado a isso desenvolve os quadros de dependência química. Certamente é para a gente atentar, porque a folia pode deixar alguns reflexos indesejados ou pelo menos nos apontar um cenário que não está tão satisfatório assim. Quero agradecer o Dr. Júlio César Vieira, que é psiquiatra, coordenador do curso de pós-graduação da Faculdade IPMED de Ciências Médicas. Obrigado pela contribuição aqui no CBN Belo Horizonte. Tenha um bom dia, doutor. Um bom dia, à disposição.